suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar do pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar. Todo mundo junto, ritmo, tem que suar, vamos nessa. Um, dois, três, quatro.